9-7-0 na escuta? Na escuta, senhor. Sim, Sideral 9-9-7-0, autorizado Salvador Teresina, nível de voo 360, rota via Upper Zulu 20, decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha após a curva pela esquerda. Perfil de subida Momo Cogbo, transição Flock, controle 120.8, a torre 198.6 e o transponder 5457. Sideral 9970, está autorizando a Teresina, nível 360, e a Santa Júlia 20. Decola da pista 10, com curva à esquerda, após 2.000 pés, o trânsito. Seja Momo Flock, pro 5457, remota 7 do Fat Trecher, Fat 457, Salvo Salvador, Tom, Mike X-Ray Charlie, informando o término de reboque na posição Singer de número 6. Sente, Mike X-Ray Charlie, bom dia. Ok, bom dia. Autorizado para o Jarlo. Nível pro de Alessa pro gol no 865? Autorizado Alessa, no 865. Obrigado. Está 35 no 7, controle? Siga controle, 35 no 7. Autorizada pro de Alessa. Afirmativo, voando Alessa, o 3597. O via Alfa, Juliette, partiu no portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, eu tenho 4-9. Salvador, bom dia, uma placada 6570, 0370, Recife. Usar a frequência, reporte no retorno. Ciente do tráfego, reportará o retorno, mas é bem aqui mais. Foi feito aqui em Salvador, para saber informar ou não recebi o plano ainda? Só um minutinho, amigo. Então, 35 no 7, chame Centro Recife, 1260, alternando 288. 260, 288, 35 no 7, tá? Muito grato, bom dia. Bom dia. E Campinas? Sente Campinas, vou checar com o centro aqui. O destino é Recife, é isso? Isso, amigo. Recife, nível 370, 35. Sente, vou checar aqui para as 10h10, só um instante, Brindicas. Obrigadão. Minha contato radar na decolagem, saída Puka, voltando 90. Puka para nível 90, poderia correr na nível 150 e dar presente voar Aracaju? Sim, tudo manter 150, aguardando coordenação, inicialmente autorizada para o Odijama, aguardando coordenação para Aracaju. Ciente 150, reautorizado, voa Jama, 355 no 4. Gente, não escuta mil pés. 15114, autorizado pelo centro Recife, nível 150, apenas aguardando coordenação com o APP Aracaju. Temos aeronaves no sentido contrário, ok? Sim, a gente vai subir e manter nível 150, 15514. Correto, na proa de Jama, aguardando Aracaju. De voo 340, rota via Upper Zulu 0, ESMAP, após Lúmito, após Barbacena. Decolagem pista no 0, mantém a reta até cruzar 2 GPS na terceira milha, após a curva pela direita, perfil de subida da El, Leda, após Leda direto, posição Bridge, controle 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, e o transponder 5452. No centro Recife, 1260, alternando 1288. 260-288, boa noite, Neto. Saída, Brick, é a saída. Campos Zulu 10, ESMAP, Lúcio, Barbacena, a rota. O controle 208, a torre 1286 e 5452 no transponder, 2303. 5452, portão 4, chama o portão 3153. Aí, pode estar, obrigado. 4, Sacago, 6570, na escuta 4. Afirmativo. Salvador, autorizado Recife, nível de voo 350, aeroporto Upper Whisky 58. Decolagem, pista 10, mantém a reta até cruzar 2 metros da terceira milha, após a curva pela esquerda. O perfil de subida é a Tuca, Jamo, tração Cajo. Controle 120, decimal 8, torre 1 no 8. Decimal 6, aí aciona o código 5461, o código. Ok, não, está cargo 6570, autorizado nível 350 para Recife. Vai fazer a saída Puca, Jamo, Caju. Decola, mantém a frota 2000 pés, terceira milha, por vez esquerda da Puca. Depois entra em cima pelo I-58. Controle de saída 1208, torre 186, 5461. 5461 no portão não, remoto 10 do pátio 3, chame pronto para o push up. Ok, 5461, chamada pronto para o pushback, up, você caga o 6570. Para o pushback, 9970, pátio 3, remoto 7, chame pronto. Para o pushback, o geral na nave já está autorizado? Afirmo, chamo pronto para iniciar o táxi. Sim, pronto, está autorizado o pushback extremamente, geral na nave. Fica no quarto, atualizado Aracaju. Caju para 55 no quadrado. Meu Fox é a Vitor, ele é o visual 85? Meu Fox é a Vita, Salvador Ilhéus, visual 085, decola pista 17, curva direita, sai inicialmente restrito 1.000 pés pelo corredor Axé até o través do farol da barra. Liberação para a seção 85, junto ao controle 120.8, torno no 8.65, acione o código 0213, o Papa, meu Fox é a Vita. Estacionamento e o PV, pra gente ver. Aerostar 04 PV, informação em curso aí, Juliette, altímetro no 0 no 6, para acionamento táxi decolagem da presente 2 em 1 no 8, decimal 612, boa viagem, Fox pode ser a vida. Nós vamos pegar atrás, confirme se a nossa autorização ainda está válida, senhor. 35 desta. Não vai ter, muito obrigado. Nada. No pátio de carga, mais de 2 minutos para o pushback acionamento. Sente, chefe, pronto. Pushback acionamento no 04-3-0-5-3. Só instante para puxar, 3153. Teremos um 37 para essa calda, a sequência será autorizada. Guardado a frente. Depois. Mike, Papa 28 Alfa, também toque remetida. Autorizado livrar a frequência para a coordenação, reporte e retorno. Para o táxi 09970, tá com 3 a bordo, 3 horas e meia, até no São Luís. 3:30 São Luís? Firmo. Táxi em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera 1-0, torre 1-8, decimal 6, altímetro 1-0, 1-6, 1-16, boa viagem, sideral. Índia, autorizado táxi, ponto de espera 1-0, sideral 9970, virado, bom dia. Rio 5973 para o pushback e acionamento. 5973 autorizado, chame táxi. Sete com zero táxi, 5973. TAM 3153, após o 37 sideral a cauda, já peça liberar, inicia no portão 4, chame táxi. Após o sideral passando a cauda, está autorizado, está 3153. Charlie, bom dia, Sideral 9970. Geral 9970, contato radar decolagem, saída Momo, subindo 360. A subida Momo 360, Sideral. Teresina. Salvador, nome do seu cargo 6570, vai puxar o questionamento. Tente, abre seu cargo 6570, só um instante para puxar. Tô com o 67 à sua esquerda da Rio que puxou, só um instante. Ok, ok, na sua escuta, 6570. Para o táxi 6350, temos 123 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando Vitória. Táxi autorizado à direita, 3153, pode esperar ponto 286, altitude 1016, confirme só os dados, por gentileza. Temos 123 a bordo, 3 horas e 40, alternando Vitória, autorizado a ponte espera da 10826, obrigado, bom dia. Boa. Salo Rio 5973 para o táxi POB 02, autonomia de 3 horas e 40 minutos, alterna Salvador. Salvador 02, 3:40, táxi em frente, segunda direita, ponto espera 10, 18, 6, 12, 14, altímetro 1016, boa viagem, Rio 5973. Batista 5906, táxi tem ponto espera, ponto chamada Torre, 1:18, Rio 5973. Essa carga 6570, após a operação do 67 Rio Acalda, puxa só no chamo táxi. Ok, após a passagem do Rio, realiza o pushback, chama para o táxi 6570. Controle Salvador 5554, aqui de bater nível 1050. 5554, sou melhor do centro Recife, 2545, alternando 13450. 5554. Salvador, bom dia, tem 3153, Nadael Leda Bridge. Então, 3153, contato radar na decolagem, Santa Nível 340, autorizada pelo de Leda. Direto Leda, tem 3153, subindo para o 340. Controle Salvador, muito bom dia, Papá Romeu, Foxtrot, Serra Vida. Foxtrot, Serra Vida, contato radar na decolagem, prossegue inicialmente 1000 pés, via corredora 7. Afirmativo, 1000 pés, corredor Axé, por gentileza, assim que possível, gostaríamos de voar na proa de coral. Sideral 9970, chame agora o centro Recife, 2545, alterno 3450. 2545, 1345, bom dia. 13450, secundário. 345, bom dia. Papá Romeu, Fox, Sierra Victor, autorizada a proa de coral, subindo para o nível 085. Proa de coral, nível 085, Sierra Victor, obrigado. Rio 5973, contato do radar na decolagem, saída fuga, suba para o 370. O 370, saída fuga, 5973. O táxi está destacado cargo 6570, 2 a bordo, altera Natal com 1220. 02, 1220, Natal, táxi em frente, segunda direita, via Índia. Quando esperam no 0, torno 1 no 8, decimal 6, altinho 1016, boa velha. A APSA. Ok, até o ponto de da novela na sua escuta, grata, um bom dia, 6560. Nova passagem do 2223. 2223, entrada conquista, já aprovado 180, o número 2 para a cópia, só instante. Informação, Juliette, 1016, altinho. 5384, autorizado Maceoli, de voo 190, via Golf 677, decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva esquerda, perfil subida Puca, Jamo, transição Caju, controle 120, decimal 8, turno 18, decimal 6, transponder 5470. Bate o 3, chame pronto, trip. Passaria 2223, escuta, corta. Controle Salvador, está passando na zona de mais do corredor da Era Cruz. O centro da informação Juliette, a 1.510 para a Pedra. Cliente mais Juliette Romeu, nenhum tráfico no setor a informar. Passei 2223 na escuta 4. Passei 2223, autorizado Salvador, Vitória da Conquista, nível de voo 180. Após decolagem, pistão 10, curva direita após 2 mil pés, uma terceira milha. Cumpre o perfil subida Arbor, após Arbor direto, Vitória da Conquista. Controle 120, decimal 8. Turno 18, decimal 6, acione o código 5463. Autoriza bridge, portanto 3153, senhorita. Então, 3153, aguarde. É, escuta. Então, 3153, autorizada para o de bridge. Direto bridge, 3153, obrigado. Recebi não. Ok, então vamos lá. 180, decola da 10, direita após 2 metros, na árvore, após conquista. 1208 é o controle, direita avançando, 5.63 de passada. Agora sim, ó, planejamento correto, portão remota 62, chame pronto. Grato. 1903 na escuta. 9063, Salvador Guarulhos, nível de voo 360, via posição bridge, up Zulu 16, após o instante conforme rota do plano de voo. O decolar, título 0, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após curva direita. Contra perfil subida da El Lenda, após Lenda, direto à posição bridge. Controle 120, decimal 8, turno 18, decimal 612, acione o código 5465. Confirma, né? A restrição é manter a proa até cruzar 2 mil pés ou afastar 3 milhas. Batimento ruído, depois inicia a curva direita. O que ocorreu primeiro inicia a curva na sequência, ok? Correto, pode tomar o champão. Paulo Gol do 649 para autorização Porto Seguro, da Cente da Informação Juliette. Excelente, Porto Seguro já temos aprovado 340, Juliette confere ao título 2016, número 2 para conta, portão 2, aguarde. Portão 991 no conta. Salvador Galeão, aprovado o nível de voo 360, aerovia Pesulu 1-0, após SESMAP, após Lúvido, após Barbacena e conforme na sequência o plano de voo. Controle, decolagem pista 1-0, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, então inicia a curva pela direita, perfil subida da El Leda, após Leda direto, posição bridge. Controle 120, decimal 8, 1418, decimal 6, código 5436. Abitra 6570, autorizada a prova do Romeu Fox 18. Romeu Fox 018, muito obrigado, 6570. Da El Leda, Leda Bridge, controle confere, 120, decimal 8, a torre 118,6 e o código 5436. 4436, Total 991, remota 3 do Pátio 3, chame pronto. Volo 649, escuta 4. Copia, 649. Volo 649, Salvador Porto, seguro. Livre de voo 340. decolagem pistão no zero, mantenha a reta decolagem até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após curva direita, com perfil subido da Euleda, após Leda, direto Porto Seguro. Controle 120, decimal 8, torno no 8, decimal 6, acione o código 5475. Autorizado 340, Porto Seguro, contato com o plano, da escola da 1-0, mantém o índice até 2.000 pés ou 3 milhas, curva direita após da Euleda, Porto Seguro, 208, controle 5475, transponder, gol 1-649. 5475, foram 2, chame pronto. Chamada pronta, 649. Gol 906, direcionamento 9. Siga para o solo. 906, é bom, porque o centro está aqui, todo 9. 9, chame para o Salvador, bom dia, azul 4235, da informação Guilherme, primeiro contra a Recife 3-0. Grato, um bom dia, médico 7-0. Pode? Você vai dar 4-3-4-2-3-4. Passarela 2223 na remota meia para pushback também. 406, faz 3 chimitaques, passarela 2. O total 9911 na remota meia para pushback. Uno, acionamento autorizado na posição, reporte para inicial curso. O 9251 identifica a chegada a Golf, desce até o 0620. Chegada Golf, desce ao 060, com 9251. E o 9811 está livre, LS, aponto estabilizado. Livre, LS, aponto estabilizado, 9811. Controle Salvador, com 1-0, 92, com 1-0, cruz 1-0, deve ter sido 1-5-0. O 1092 identifica a chegada a mar e desce até o 50. Identificou 50, 1092. 4234, autorizado Salvador para Recife. Nível de voo 350, rota via Upper Whisk 58. Decolagem pista no zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva à esquerda. Perfil de subida Puca, Jamo, transição Caju. Controle 120, decimal 8. Torno no 8, decimal 6, transponder 5474. O 4234 autorizado, Recife na 350, rota do plano Upper Whisk 58, decola pista 1-0, mantém a reta até 2.000 pés, 3 milhas, após cruzar à esquerda, saída Puca, Jamo, então Caju. Controle 1-0-8, torno no 8-6, transponder 5474. A restrição é 2.000 pés ou 3 milhas, mantendo a prova, ok? Que ocorrer primeiro, inicia a curva esquerda na sequência. 2.000 pés ou 3 milhas, torno no primeiro, curva esquerda. Portão 01, chama pronto, 4234 azul. Entro, 4234. O 9-0-5, 1-8-6, modo, opinião, contra, torno de 50. 1-8-6-3-50, da Leão. Táxi autorizado à esquerda via pátio. Índia, ponto de espera, ponto. Torno 1 no 8, decimal 6, altímetro no 0 no 6, boa viagem. Gol 9063. Prossegue de Apache ou Índia, no posto zero, chama 28. Venha, obrigado, bom dia, gol 906. Na direita, reporte para ingresso no pátio 1, confirme a autonomia alternativa. 5 horas, Salvador. 5 horas, Salvador, tá chiando um pouco o rádio, intermitente às vezes, ok? Checa o equipamento, por gentileza. Táxi até antes do pátio 1, 37 da Gol. Qual é a sua? Sigo 37 da Gol no pátio 1, pode esperar 18,6, altinho 1017 agora, boa viagem. Segue o Gol, passando 2223. Gol 9063, o altinho no 0 no 7. No 0 no 7, gol 9063. Quase 89 estabilizado. Conta com a torre 18,6, bom pouso. 18,6, grato, bom dia. Corredor, checa chapé, gol liberação direto pelo controle em 1208. 218612, o código 0125, Eco Delta. No POB, informação em curso aqui, Lautinto 1017, Pátio 4, acionamento, táxi de quase 286 da presente, vou viajar com o Delta da volta. Autorizado, time táxi 5384. Tá, triplo papão, meu Charlie. Salvador, conquista, visual 105. Pátio 4, decolador no 7. Te conforme então. Pátio 4, decola pista no 7, a curva pela direita. Visual nível 1, 05. Ao decolar pista 7, sai restrito inicialmente a 1.000 pés até o través do farol da barra. Ascensão junto ao controle 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 612, transponder 5472. Triplo Romeu, triplo papá Romeu Charlie. O POB é de? 2017, sem restrição. E 3.000, sem restrição, 2017, 1092 da Gol. Gol 9251, redução para 2209. Reduzindo, 2209, Gol 9251. Agora sim para o táxi, 35384, com 35 a bordo, 4 horas, autonomia, alterna Salvador. 4 horas, Salvador, o que eu vi, por gentileza? 3, sim. 3? 35, 3, sim. 35, ficou certo, táxi à direita, via Índia, segunda direita na sequência Índia, pode esperar no zero. 218, meia dúzia, altímetro no zero, no 7. Boa viagem, o trip 5, 384. Bem, obrigado, direita Índia, ponto de espera, chama a torre no 186, 5384. O total 9911 acionado para o feedback. Reporte para o táxi, total 9911. Passarei. Salvador, bom dia. 9811 da Rio Livrou, na pista. Rio 9811, bom dia. Táxi em frente. E mantém a posição antes da táxi aí, Juliette. Segue pela Alfa, aguardante da Juliette, 9811 da Rio. Gol 9092, confirma a proa. Quem tá voando, Dona. Gol 9092, vocês estão de riozinho à direita aqui, já tá voltando para a zona. Ok. Gol 9092, Fox, Serra Vitor. Agora 5,6 milhas de Salvador. Serviço radar terminado, mantém o nível 085, estilo controle de Elza 9201, bom voo. Controle Salvador, gol 9063, bom dia. 9063, contato radar, 360, saída da EL. 360 da EL. Lamento no 2. Quando 649. Só um instante pra puxar pra gente levar. Pode. Sobe 251, sobre vetor, direita para 230, limite ao lock. Direita, 230, limite ao lock, gol 9251. Um. 9063, autorizada para o de Leda, da presente. Leda na prova, obrigado. É, 6225. Identifica, chegada boa, reporte da descida. Adoro, bom dia, passageiro 2223. Passageiro 2223, contato radar 1980, sai da árvore. Gol 9251, redução 1970 mais. Gol 1970, mantém 4000 ainda? Zero 3, 4 horas, com fins. Táxi em frente, segundo direito via Índia, ponto de espera 1 no 0, torre 1 no 8, decimal 6, altímetro no 0, no 6, boa viagem. Chanel 6225, desça para 4 mil pés, ajuste 1 no 0 no 7. 4 mil pés. Fala, gol 4, 2, 3, 4. Puxa, deve estar na mais de posição 1-9. Sim, instante, no setor número 2, só um instante para iniciar o puxo, 4234. Aguardando. Aí o 9811, após o total esquerda, ingresso de Juliette, esquerda remota 8 do Pat 3. Após o tráfego, remota 8, Pat 3, 9811. Voo no 649, passará um 727 a caldo na total, após a passagem, inicia no 2, chame táxi. Após a passagem do 727, inicia o voo no 649. Foi 9811, a posição de aqui é remota 08, ok? Afirmo, já tenho o balizador aqui. Pesado, gol 9092. 9092, completa com a torre 189, correção, 186. 186, 0092. Controle, bom dia, trip 5384. Decolou. Gol 9251, completa esquerda para o 140, descendo para 2000 pés, ajuste 1017. Esquerda, 140, 2000, está 1017, gol 9251. Bom dia, trip 5384. Trip 5384, contato radar 190, sai da PUCA. 90, PUCA, quando possível, Aracaju, por gentileza. Guarde. Gol 9063, Recife 251, 3325. 251, 3325? Sério. Sabatango Bravo, que Whisky, 1.500 pés, corredor Vera Cruz, reporta Paripe. Controle, bom dia, total 9911, decola, sua escuta. Total 9911, contato radar, 360, saída da EL. S, da EL, DM 360. Sua presente autorizada por hoje da EL para o total. Não copiou o controle? Negativo. Autorizada por hoje Leda, pro total. Estou aqui Leda. Salvador Guarulhos, nível autorizado 320. A rota via Upper Zulu 10, MAP após Awake, após Mike India Alpha. E o restante conforme o rota do plano. Decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés na terceira milha. Após curva à direita da decolagem, cubra o perfil subido da El, Leda, após Leda direto bridge. Controle 120, decimal 8, torno no 8, decimal 6, acione 55 no 4. Guarulhos. Vai decolar na 1.0, manter 2000, na terceira milha, curva direita, na Dael, Leda, Brite, a falta rota é upper do 1-0, espaço, away, mais de alta e conforme rota de chão. O transponder é o 5-4, controle de saída 208, Santa. Então, 3179, inicialmente está correto, o portão 62 está muito pronto. Devido ao NOTAM, nessa rota via Wake e Mia, depois do 044, conforme o NOTAM, teria que ser talvez o nível mínimo 340. Vou chegar com 100, só instante, beleza. Saulo, 92, bom dia, Librando. Positivo, pode verificar pra gente se for necessário que tem condições do 340. 1092, táxi via Alfa Teta Juliette. Alfa Teta Juliette, 1092. 649 para o táxi, está com 89 após 3 horas, Aracaju. Caju. 89 Caju, 3 horas, direita Indy Alfa, pode esperar 10, 1862, é a torre, altinha, turno 0, no 7º inverte, gol no 649. Espera 1862, é gol no 649. Azul 4-2-3-4-3-7, gol liberando a cauda, inicia o puxo acionamento, portão 0-1, chame taca. Liberado o 3-7, inicia o 4-2-3-7. Olá, bom dia, papapá, abraço, ó. Caso Índia, Oscar, Marte, aguarde 4. Após Arbor, o seu voto voa direto Conquista. Pelo 092, esquerda, direto para o porta 8, tá ligado? Ok, direto 8, voa 092. Da 6225, desce para 2510, o justo no 097. 2500, 97, 622. Está livre, LS, reporte estabilizado. Será estabilizado, LS, 62. Papa, Bravo, Índia, Oscar, na escuta? Salvador Marte, o nível autorizado 3. 80, via pelo risco 50, decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita. Correção, exceção de ruído não tem na pista 17, curva direita após no perfil subido da Euleda, após Leda direta, posição Eudes. Controle 120, decimal 8, turno 18, decimal 6, acione o código 5511. Aqui a subida da El, ok? Delta, Alfa, Eco Lima, da El, Leda para o Leda, direto Eudes. Mateu, pátio, estacionamento. Já teria o problema? Muito obrigado. 1-8 decimal 62, informando o PLB, ok? Salvador, gol 925, quando livrou a pista, taxiou em Alfa agora. Ativo, esquerda Juliette até o portão 10, observe o viatura Follow Me, nas proximidades do portão 62, vai fazer o seu estacionamento do portão 10. Afirmo. Romeu Juliette, portão 10, seguindo a viatura, Paulo Amigo, 9251. Paulo Salvador, o azul 4234, pronto pro táxi, OB 96, autonomia 2 horas, alterna Maceió. 96, 2 horas Maceió, táxi autorizando direita via Índia, quando espera no zero, tô 118, decimal 6, altímetro 10, 17, 2017, como viagem, azul. O azul 4234, autorizado direita, Índia, quando espera 10, torre 186, altímetro 10, 17, graças ao trabalho. Aqui é o Delta, ele que aqui tem direto para a Natinha, para parar 22 horas de circulação da inteligência nacional. Papa Romeu Charlie. Prossiga. Continua para o ideal. Ação e presente autorizado, direto de China em ascensão 105. Direto de China, ascensão 105, Romeu Charlie. Controle 649, decola na Dael. 6225, interceptando o localizador, desce pelo glide. Controle, bom dia, Gol 649. Golo 649, contato radar 340. Saída da Dael da presente, autorizada para o de Ledo, para o Golo 649. Presente Ledo 649. Foi ele, essa, Chiné, 6285. Completa 14, 18, 6, bom pouso. 18, 6, parabéns, 6285. Grata. Bravo, que o Luiz que reporta a rotatória. Salvador, azul 4299, informação Lima.